À beira do abismo. O convidado de hoje do À Beira do Abismo é não só um grande ator, como também encenador, formador, realizador, argumentista e dramaturgo, e tem jeito para a cozinha, segundo o que se diz por aí. O Marco António Del Carlo é bem conhecido dos portugueses e eu tive a oportunidade de estar com ele de perto em duas fases muito diferentes. Primeiro, quando era uma criancinha, no quarto ano do Queen Elizabeth School, em que ele encenava as peças de Natal e de fim de ano que por lá se faziam. E, por favor, não vamos falar sobre as figuras tristes que eu provavelmente fiz, porque se assim foi, a memória encarregou-se de mas apagar. E, mais recentemente, no Artec, o grupo de teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que ele fundou e que dirige há 26 anos, e do qual eu faço parte desde 2019. Nesta conversa via Zoom, passámos por vários temas e não falámos assim tanto de representação. Falámos de outras coisas mais, o futuro dos espetáculos, dos espectadores, da humanidade. Enfim, foi um fartote de profundidade e provavelmente surpreendente para muitos de vocês. Foi um prazer fazer esta conversa e espero que, assim que o Covid nos permitir, que voltemos aos ensaios do Artec. Já fazem falta e que bom é ir ao teatro. E que saudades de ir ao teatro também. Mas, para já, aqui fica a conversa com o Marco António Del Carlo. Como é que está a ser este período já de desconfinamento, já a trabalhar? Como é que está a ser isso? Está a ser tranquilo, está... Pronto, estamos todos com muitos cuidados, não é? Com muita... a respeitar todas as normas da DGS, que é fundamental. E acho que estamos todos a habituar a um tempo diferente, um tempo de poucos afetos e muitos cotovelos. Mas pronto, acho que faz parte e, portanto, não será tão cedo que vamos sair deste paradigma de estarmos todos uns com os outros de uma forma pouco latina, porque a nossa forma latina é de abraços, afetos, beijos, apertos de mão e essas coisas tais. Mas pronto, acho que sim, acho que também não é nada de grave. Vamos avançando dia para dia na esperança que efetivamente isto vamos voltar a alguma normalidade, não é? É essa esperança que não te fez enlouquecer até para já ou durante a quarentena? Opa, eu louco já sou na ciência. Portanto, não, estou a brincar. Não, acho que acima de tudo nós fomos todos apanhados por uma coisa que não estávamos à espera, mas que eu acho que era inevitável. Hoje é o Covid, amanhã será o buraco do ozono que mais ninguém falou por causa da pandemia, mas que ele continua aí. E portanto, é bom que a gente se comece a habituar e comecemos a ter a noção de que para vivermos naquela normalidade que nós estamos habituados a viver, é preciso lutarmos por ela. Todos, no dia-a-dia, na reciclagem, na forma como estamos uns com os outros. Pronto, temos que preservar este planeta, que é o nosso. Achas que isso se calhar é um bocadinho, não sei se pessoal, mas às vezes é uma coisa que me inquieta. Achas que para a tua filha vai ser... Que mundo é que achas que a tua filha depois vai ter quando chegar, por exemplo, à tua idade, à idade que tens agora? Pá, vai ter o mundo que eu tenho, quer dizer, isto eu acho que não vamos ser catastróficos. As coisas não estão fáceis e nós caminhamos para um caminho que é complicado a todos os níveis, tanto a nível social, como a nível ecológico, como a nível económico, como a nível até intelectual, se quiseres. Sim. Acho que acima de tudo devemos pensar o mundo, e espero que a minha filha também pense o mundo assim, que é o mundo possível, é o mundo que todos queremos fantástico e maravilhoso, mas que muitas vezes não é. E, portanto, é viver calmamente, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, sem grandes alarmismos, sem grandes pânicos e, acima de tudo, respeitando aquilo que está à nossa volta, tanto as pessoas como o próprio planeta, como a própria ecologia. Sermos capazes de viver minuto a minuto, e termos a consciência de que nada é para sempre, não é? As coisas estão sempre em constante mutação, desde o Big Bang. É Portanto, quem verdade. somos nós para mudarmos, seja o que for? É como esta coisa, a plataforma que temos agora e na qual estamos a falar, é uma plataforma que 10, 15, 20 anos, ou no tempo dos nossos avós, era impossível. E hoje é, amanhã, sei lá, no tempo da minha filha, quando ela tiver a minha idade, será outra coisa, há de ter um chip qualquer dentro da cabeça e que vai ver em 3D, não sei, não faço ideia, eu estou tranquilo, não estou sereno, acho que as coisas devem ser encaradas de forma tranquila e serena. Agora estavas a falar das tecnologias e há bocado estava a ver na televisão uma reportagem sobre o ano de 1982 por causa da reeleição do Sr. Pinto da Costa e mostraram um telemóvel dos primeiros, que era um daqueles tijolos enormes. Só por curiosidade, tu chegaste a ter alguma coisa dessas? Isto não tem nada a ver, mas lembrei-me agora. Epá, eu cheguei a ter um telemóvel que não era um tijolo, era um Taipal, era uma coisa assim deste tamanho. Sim, eu cheguei a ser, estar contra os telemóveis e contra a tecnologia e hoje vivo dela, como neste caso, que estamos a falar os dois. Mas acho que faz parte, nós. É aquele velho ditado, não é? Primeiro estranha-se e depois entranha-se, quer dizer, não. Acho que a tecnologia, por exemplo, acho que se nós, neste tempo de pandemia que vivemos agora, se não tivéssemos os recursos tecnológicos que temos e que estamos a ter, a coisa teria sido muito, muito pior em termos mesmo de cabeça das pessoas. Portanto, a tecnologia é boa desde que nós tenhamos a capacidade de não viver em função dela. Isso eu não vivo. Eu gosto muito de gadgets, gosto muito de computadores, gosto muito de telemóveis. Mas não vivo em função deles, não paro a minha vida porque o telemóvel toca, quer dizer, ou porque tenho uma mensagem que espero, percebes? Eu fiz parte de num processo muito engraçado que agora nas comemorações da 25 de Abril passaram, que foi os Capitães de Abril, o filme da Maria Medeiros, e antes a série da SIC, A Hora da Liberdade. E é engraçado pensares em não sei quantos fantásticos capitães de Abril que fizeram uma revolução em cabines telefónicas. Portanto, eles não tinham os contactos que nós temos hoje, não tinham os e-mails, não tinham o WhatsApp, e fizeram uma revolução. E ainda bem que a fizeram, porque hoje, senão, se calhar não estávamos aqui a falar um com o outro. Mas não deixa de ser uma. Foi uma coisa feita por humanos, não é? E, portanto, a humanidade acho que está sempre acima do lado tecnológico das coisas. Falaste dos filmes do 25 de Abril e já agora deixa-me dar-te os parabéns, porque deves ser o único ator português que interpretou dois Capitães de Abril, em dois filmes diferentes. Isso é de facto um feito histórico. Mas a falar, achas que hoje em dia é muito difícil, ou se calhar cada vez mais deves sentir difícil fazer esse equilíbrio, não é? Entre a tecnologia e o que está cá fora, porque cada vez mais a tecnologia quer mais de nós sem que nós queiramos, não é? Porque tudo o que está à nossa volta vive cada vez mais disso. Epá, a tecnologia não substitui a humanidade. A prova é que mal tivemos o desconfinamento, as pessoas saíram para a rua, as pessoas querem beber copos na rua, as pessoas querem sair para a rua, querem ir para a praia, querem fazer caminhadas, querem estar em conjunto com outros. Portanto, e por mais que as pessoas estejam ligadas ao telemóvel, que estejam a mandar mensagens, as pessoas querem ter o contacto físico com o outro. Isso faz parte de nós. Portanto, eu não sou nada daquelas pessoas que dizem, ah, porque as máquinas vão substituir, porque não sei o quê. Já o Jorge Orwell falou disso, o famoso Big Brother, não é o Big Brother da TV, é o Big Brother do livro dele. Portanto, já ele antecipou de alguma maneira o que nós estamos a viver hoje. Mas as pessoas, há coisas que não substituem. Eu não tenho uma filha porque tive contacto por e-mail com a minha mulher. Portanto, ou por WhatsApp. Portanto, há aqui coisas que são muito humanas, e essa humanidade eu continuo a acreditar nela. É um facto que cada vez está mais periclitante, cada vez a humanidade tende a ser desumana, cada vez temos mais Bolsonaros e Trumps e coisas variadas. Em Portugal temos os Chegas e os Venturas e por aí fora. Mas a verdade é que a história acaba por revelar aquilo que de mais importante nós temos, que é sermos humanos e percebemos, acima de tudo, que há tempos em que são maus e que as pessoas se aproveitam da tecnologia, que usam a tecnologia de forma errada. A bomba de Hiroshima foi o que foi, Chernobyl foi o que foi. Há uma série fantástica agora na Netflix sobre isso. E as pessoas chegam à conclusão que, de facto, a tecnologia tem que servir o homem, não deve ser o homem. Não é? Tu hoje vais ao dentista e arrancas um dente de forma tranquila e serena. Há coisa de 100 anos atrás não fazias isso, não é? Hoje tu tens curas para doenças muito graves e deve-se à tecnologia. Mas a tecnologia tem que servir o homem, não tem que se substituir ao homem. Até porque eu acho que nunca o vai conseguir, por mais alarmismos e de forma catastrófica, há pessoas que dizem: ah, não, tem uma máquina, um robô, que vai substituir. Pá, é impossível. Quer dizer, não, tu não vais fazer cocó com uma máquina. Quer dizer, tu fazes cocó porque o teu aparelho digestivo faz cocó. Não me venham com histórias. E eu percebo que haja muitos nerds e muita gente que acha, o Zoom e coisa e tal. Mas não é por aí, porque depois lá está. A prova é agora o desconfinamento. A grande coisa que eu vejo é, e espero que as pessoas tenham alguma noção e tenham algum cuidado, porque o desconfinamento deve ser feito com muito cuidado, porque o vírus continua aí. Mas de facto, o primeiro instinto que as pessoas tiveram foi borrifaram-se para o telemóvel, para o computador, para o Zoom, quiseram estar na rua com outros. Isso faz parte de nós. Sim, eu por acaso também fiquei muito contente ao ver que o desconfinamento fez que as pessoas não continuassem em casa e precisassem disso, porque é exatamente o que tu disseste, acho que é inerente a nós, felizmente que assim será. Mas nós estivemos a falar disto tudo e se calhar quem nos está a ouvir está a pensar, mas este gajo é um comentador político ou é um ator? E eu quis começar a conversa assim. Porque há uma frase do James Caan, não sei se tu conheces a frase, que ele diz que não há nada mais aborrecido do que ver um ator a falar de representação. E não sei se tu concordas sobre isso, se tens alguma coisa a dizer sobre isso. Epá, não conheço a frase, mas é verdade. Como é que nós explicamos o que é que nós fazemos? É muito difícil. É difícil. Tu passaste comigo no Artec, viveste a experiência do teatro. A representação é uma coisa que não se explica, é uma coisa que se vive, é uma coisa que se sente. Por isso é que há muita gente. Cada vez há mais gente que quer ir ou quer experimentar as artes performativas, a música, o teatro, a dança. Eu lembro-me quando comecei, não havia, e não era tão puto como tu, ainda era mais puto do que tu. Desculpa chamar-te puto, mas tu és um miúdo. Sem problema. Mas a verdade é que não havia as bandas que há hoje, não havia, quer dizer, nós tínhamos chutos, tínhamos pesticida, quer dizer, estava a conter o rock. O Riveloso, não havia nada disso, e de repente hoje tu tens o que tens, não é? Quer dizer, hoje tu tens, mas a verdade, sim, é muito difícil quem faz arte explicar a sua arte. Eu acho que é muito difícil, não é? O próprio Van Gogh, não sei como é que explicaria porque é que cortou uma orelha pela perfeição, mas de facto cortou-a. Portanto, e tu dizes: ah, ganda maluco, pois não sei. É muito difícil para um artista falar da sua arte. O que eu sinto em palco todas as noites, ou o que sinto em frente a uma câmara, é uma coisa muito pessoal, muito minha, não, é muito difícil de explicar. Tento traduzir isso nas aulas que dou, nos inúmeros cursos que dou, nas inúmeras formações das quais tu fizeste parte, uma delas faço, mas de facto aquilo que eu sinto e aquilo que eu vivo diariamente num palco não consigo explicar. E também, se queres que diga, não apetece. Quer dizer, não apetece. É um bocadinho aquela coisa dos mágicos, não é? O mágico Explicar o explicado truque. no Coelho da Cartola passa a ser chato, não é? O que é interessante é como é que ele faz aquilo. Uau! Ele tirou um coelho do É, se o Luís de Matos começasse a explicar os seus truques, a gente deixava de achar graça ao Luís de Matos. Portanto, é um bocadinho isso. Exatamente, exatamente, faz todo o sentido. Mas já que mencionaste aí o Artek, e sim, é verdade, eu fiz parte, eu, e espero continuar a fazer parte se tudo correr bem. Pois vais continuar. Espero que sim. Pá, mas às vezes deve mesmo ser difícil aturar putos, não? Porque, quer dizer, é durante muitos anos a universidade e depois ainda foi a escola primária, onde eu também, por acaso, levei contigo. Pá, aturar tantos putos deve ser sucrinante, às vezes, não? É muito giro, é muito giro. A formação, eu costumo dizer. Eu queria que tu dissesses mal, eu queria que tu dissesses mal. Não, sabes porque é que eu não consigo dizer mal? Porque eu aprendo, eu costumo dizer, e é verdade, há muitos anos. E apercebi-me disso, porque eu no início, quando fui formador, no início, achava que estava a mudar o mundo e achava que estava a criar coisas com pessoas. Uau, estava a ensinar-me. E depois, à medida que fui sendo formador, uma das coisas que eu me apercebi é que aprendo mais eu do que vocês, que são meus formandos. Porque esta coisa de estar, por exemplo, com um grupo de teatro universitário há mais de 26 anos, de ter dado não sei quantos cursos há mais de 30 anos, de ter trabalhado em escolas com miúdos pequeninos como tu foste, deu-me uma coisa que é a não distância do que se passa, né? Portanto, eu acabo por aprender mais, eu acabo por perceber. Dou-te um exemplo: eu não faço a mínima ideia o que é que são jogos de computador, não faço a mínima ideia, ou a consola, ou a PSP, não faço a mínima ideia. PSP não é. PSP é aquela dos jogos, não faço a mínima ideia. E nestes últimos 5 anos fiz um jogo, fiz, dei a voz a um jogo. Last of Us, e que de repente tenho não sei quantos seguidores, não sei quantas pessoas que me adoram por causa daquilo que eu fiz. E há uma coisa que eu aprendi a gravar esse jogo, que é, havia uma realidade virtual da malta mais nova, que se identificava com determinadas coisas com as quais eu já não estou, quer dizer, já não estou nem aí, não é? Mim já me faz confusão na televisão voltar 7 dias na emissão atrás, não é? Eu sou do tempo em que tu vias a Balada da Street e se perdias o episódio não o vias mais, nem sequer havia o VHS, não é? Ou se perdias a Gabriela ou o Roque Santeiro, tu já não vias o episódio, não voltavas 7 dias atrás. Portanto, a mim já me faz confusão isso, quanto mais os miúdos que me seguem, que me adoram por causa da voz, que é uma coisa gira, que não é por causa da personagem de telenovela ou de uma peça que viram no teatro, é por causa da voz. Há pessoas que hoje me reconhecem por causa da voz de Joel do jogo. Isso é muito giro. Isso deu uma lição fantástica, não é? Porque depois fui espreitar o jogo, fui tentar perceber o que é que era o jogo. E isso é uma aprendizagem. Portanto, eu, enquanto professor, enquanto formador, a coisa que mais me dá prazer dar aulas é essa. É não estar distanciado do que está à minha volta, né? Nomeadamente com as gerações mais novas. Sentes que isto também, se calhar, vai ser uma pequena provocação, mas achas que a muitos atores portugueses falta essa noção do que está à sua volta? Não, eu acho que cada vez mais os atores portugueses estão na mesma. Estão com a mesma dinâmica que os atores. Opa, desculpa, quer dizer, agora nós vemos, temos o Nuno Lopes numa série da Netflix, temos o Armando Jerónimo noutra série da Netflix, o Armando Jerónimo está em altíssima com Herdade. Quer dizer, cada vez, eu quando vim para Portugal e quando comecei esta profissão como ator, nós estávamos fechados em nós. Não havia mais nada, quer dizer, nós víamos no nosso universo, nem sequer havia novelas, havia uma novela da RTP. Portanto, não havia novelas, não havia concorrência entre canais, não existiam sequer canais, havia RTP1 e RTP2. Eu sou do tempo em que tu te levantavas do sofá para ires mudar de canal com o dedo, não é? Portanto, nem sequer tinhas um comando, dizes é. E hoje tu tens, portanto, eu acho que Portugal cada vez mais os atores, respondendo concretamente à tua pergunta, o ator que eu conheci, ou os atores que eu conheci da minha leva e da leva anterior, foram de facto crescendo. E hoje os atores da nova geração são atores muito instruídos, são atores muito interessantes, muito informados. O João Mota, que foi um dos meus grandes mestres, e outro grande ator que nós tivemos em Portugal, que era o Mário Jacques. O Mário Jacques dizia uma coisa muito engraçada a propósito de uma peça que eu fiz com ele na Mala Posta, e que ele dizia: nós temos que gravar este espetáculo, porque daqui a uns anos os espetáculos têm que estar gravados, porque há uma memória, imagem que fica. E a verdade é que agora na quarentena, todas as grandes companhias, desde os nacionais, os trincados, até as mais independentes, com menos recursos, lançaram para o streaming o repertório que tinham. E lançaram porque tiveram cuidado de gravar, tiveram cuidado de ajustar. Portanto, esta relação com a tecnologia, continuo a dizer, é muito importante porque nós estamos a evoluir. E faz todo o sentido. Eu não sei se daqui a uns anos nós não vamos fazer teatro em Zoom. Mas a verdade é que esta tecnologia deve servir à arte, não deve ser arte. Até porque se for arte, não interessa a ninguém. Não, eu acho que ninguém virá um Zoom ver uma peça de teatro só para estar no Zoom. Virá porque não pode sair de casa, infelizmente, não pode ir ao teatro, não pode. E quando digo Zoom, digo a música, por exemplo, a música é um paradigma fantástico, quer dizer, a música, os acontecimentos que houve agora no confinamento, a nível mundial, de várias bandas, vários ícones da pop, do rock, por aí fora, e que se transformaram, se modificaram as suas linguagens através da tecnologia. Mas a verdade é que as pessoas iam ver porque eram eles, não é porque havia um Zoom, não é o Zoom que interessa. Não é a aplicação, não é o telemóvel, é porque alguém tem ali uma música para tocar, para cantar, ou uma peça para mostrar, ou uma obra de arte para mostrar, quer dizer, portanto, não é. Portanto, a tecnologia tem que servir e eu acho que irá sempre só servir, não, nunca se irá sobrepor. Não acredito nisso, acho que não faz sentido, porque o homem é demasiado criativo. A tecnologia, aliás, a tecnologia foi criada pelo homem, a tecnologia é criada pelo homem. Não é a tecnologia que se cria ele próprio e cria o homem, não é? Quer dizer, a tecnologia cria, nós é que criamos a tecnologia. Por exemplo, este exemplo que houve fantástico, este movimento incrível de Bruno Nogueira com o Nuno Markl, todo o último episódio que eles fizeram, aquilo é muito giro, mas é giro por eles, porque eles tiveram ideias, quer dizer, eles puseram as pessoas na rua. Acenderem as luzes de Natal, quer dizer, foram eles que tiveram essa ideia. Depois tu dizes, ok, pronto, mas ainda bem que havia um suporte tecnológico que permitia aquilo às pessoas que estavam fechadas em casa. Mas a verdade é que eles é que tiveram a ideia de ir para o Coliseu e tocar uma canção final, quer dizer, e o Filipe Melo tocou, quer dizer, arte é isso, percebes? E a tecnologia sem arte não existe. Tu vais abrir uma aplicação, tu queres ver qualquer coisa que te entretenha. Tu queres um jogo, tu queres um filme, tu queres uma série, tu queres uma interação no Facebook, ou até alguém que cria, não é? Portanto, não acho que a tecnologia se vai sobrepor ao homem, de todo. Sim, senhor. E além de que o mais óbvio de que o teatro e a experiência de ver teatro ao vivo terá sempre, que no Zoom nunca tens, é a experiência do público. O que é que tu. Como é que achas. Isto também se calhar é outra pergunta clichê, mas eu nunca te perguntei isto e tenho curiosidade. Em relação ao público do teatro, desde que tu começaste, comparado com hoje, eu lembro-me que nos ensaios do Artec tu dizias sempre. Que assim que nós perdêssemos os espectadores, que eles alguém ia para o telemóvel e ou alguém fazia ou, desligava completamente. E o público da 3 décadas, quando começaste, mais ou menos, era mais atento e disponível do que é agora, achas? Na medida do tempo histórico que era há 3 décadas atrás, é normal que hoje um público esteja mais desatento, é normal que tu tenhas, repara, tu tens esta coisa idiota de teres que ter no início do espetáculo dizer às pessoas para desligarem o telemóvel, quando supostamente, obviamente, as pessoas têm que desligar o telemóvel. Mas isso faz parte, não acho que seja uma coisa, agora. Não, quer dizer, é normal as pessoas, se calhar até se desligar, se esqueceram de desligar o telemóvel, portanto, normalmente estão ligados. Portanto, eu não acho que o público esteja mais atento ou mais desatento. O que eu sinto é que o público de hoje é um público mais informado do que o público quando eu comecei a fazer teatro. É um público que tem mais acesso à informação, e ainda bem que tem, mas que, por outro lado, também tem um acesso a um excesso de informação, logo dá desinformação. Portanto, acho que o público também anda um bocadinho desinformado. Mas o público que vai ao teatro, eu acho que não vai à procura de informação. Eu acho que quem vai ao teatro vai à procura de um sonho. Eu continuo a acreditar no sonho do teatro. Continuo a acreditar que numa hora e meia de espetáculo tu estás a fazer sonhar as pessoas. Estás a levá-las para um outro patamar em que estão pessoas de carne e osso à tua frente, a viver emoções e a tentar que as pessoas sentadas de carne e osso na plateia vivam essas emoções. E é nisso que eu acredito. Acho que no dia em que tivermos um filtro que faça com que a pessoa escolha qual é a emoção que quer viver ou não, bom, isso talvez seja o fim da arte, mas acho que isso não vai acontecer, porque acho que naturalmente o ser humano necessita de ser artístico e necessita de ver arte. Mesmo em coisas, por exemplo, eu não tenho nada aquela coisa do futebol. Eu acho futebol profundamente artístico, acho todo o disparate dos debates ao domingo à noite, que agora não há, porque não há futebol, quer dizer, começou agora, mas pronto, não vai tanto em força. E se o Ronaldo fez isto e fez aquilo, e se o outro fez não sei o quê. Eu acho que isso é tudo artístico, é uma manifestação artística. Depois, tu, no teu filtro pessoal, tu defines o que é que te interessa artisticamente mais. Se calhar o futebol não te interessa, se calhar interessa-te mais a Sinfonia, a Nona Sinfonia de Beethoven, ou te interessa um Shakespeare, ou te interessa o derby entre o Sporting e Benfica. Mas é tudo arte. Ou o senhor que incuba Alentejo faz um cesto, e tu vais fazer um passeio ao Alentejo, e de repente vês um gajo a fazer um cesto com as suas mãos, e tu dizes: uau, isto é arte. E isto tem a ver com a curiosidade. Eu acho que a arte, acima de tudo, é curiosidade, é tu seres curioso. Tu, quando nasces, sabes que nada sabes, não é? Eu sou muito sofista, eu sou muito, acho que nada sei, e acho que vou morrer e espero morrer sem nada saber, não é? Porque no dia em que eu achar que sei tudo, então sou um idiota. E há muitos idiotas. E acho que Portugal cada vez mais tem mais idiotas nesse sentido. Mas que vou morrer na praia, porque mais tarde ou mais cedo as pessoas percebem que mesmo esses tais idiotas que dizem que sabem tudo, as pessoas não acreditam neles, não é? Para, nós vivíamos um tempo económico fantástico em Portugal, não é? Portugal tinha conseguido subir à tona, tinha vencido as dívidas quase todas que tinha, ou quer dizer, tinha ainda uma dívida, ainda tem uma dívida internacional muito grande, mas estávamos num momento económico absolutamente fantástico. Todos diziam: bom, Portugal vai ser o maior destino do mundo, e ganhamos não sei quantos prémios, não sei. De repente vem o Covid e acabou, não é? Portugal deixou de ser, quer dizer, agora parece que reabriram, e é curioso, porque de repente há não sei quantos aviões e não sei quantos estrangeiros que vêm para cá. Dizia: bom, mas Portugal é o mais seguro, porque eles portaram-se melhor. Mas estás a ver, de repente tu vens, eu moro na zona central de Lisboa, portanto vou muito ao Rio, não é? Eu estava habituado a ir fazer uma caminhada ao Rio e teres 500 mil turistas e teres não sei quantas línguas, e tu hoje vais e não tens ninguém, não é? E portanto mudou tudo. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Nada é para sempre. Eu acho que as pessoas vivem muito na sociedade contemporânea nesta necessidade de que tudo é para sempre, não é? E agora eu vou acreditar nisto, e agora isto vai ser até o fim. E não é. Basta vir um bicho que parece que nasceu de um morcego e que veio de não sei quê, e de repente nós mudamos o nosso paradigma e a forma como vivemos. E portanto, nesse sentido, eu acho que a arte é fundamental. O artista tem uma coisa muito gira, isto ensinaram-me grandes mestres como o Luís Miguel Sintra, como o Mota, como o Corsetti, como o Ricardo Paes, me ensinaram uma coisa fantástica, que era: o artista tem a obrigação de, todos estamos a olhar para a esquerda, não é? E o artista diz: agora vamos olhar para o centro, ou vamos olhar para a direita, meio esquerda, meio coisa. Vamos olhar para o lado contrário que todos estão a olhar. E esse é o que é o grande problema do artista, que é obrigar os outros a dizer, bom, estamos todos a olhar para ali, mas então bora olhar para o outro lado. E é o grande problema do artista, mas também deve ser a grande obrigação e o grande dever. Porque se o artista que viva só a olhar para onde a sociedade civil está a olhar, não é um artista, é alguém que serve a arte. Mas E a arte é. não deve ser servida, deve ser usada, abusada, explorada, experimentada, odiada, se for caso disso. Repara, todos os grandes ismos, a primeira coisa que fazem quando chegam ao poder é chegarem ao pé da cultura e dizer quem está comigo está, quem não está é aniquilado. Aconteceu com Hitler, aconteceu com Mussolini, aconteceu em Cuba, acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos e acontece agora em Portugal. Espero que as más venturas que venham aí não se instalem, porque senão estamos feitos. Mas há muita gente a seguir, há muita gente a seguir, e tu vais dizer, mas são todos burros e estúpidos. Não, não são. Pessoas que acreditam no Ventura, há pessoas que acreditam no Cotrinha, há pessoas que acreditam na Maria Vieira. Pronto. É terrível, mas é verdade. O que é que a gente vai fazer? E as pessoas não são burras, as pessoas não são estúpidas, as pessoas estão infelizes, as pessoas estão descontentes. Sabes que a democracia tem um grande problema. A democracia é uma doença terrível, não é? Que não tem cura, porque na democracia todos somos livres de dizermos e fazermos o que achamos sensato e ideal para nós. E há muita gente que se aproveita disto, não é? E, portanto, a democracia está sempre em contínua doença. E depois há quem se aproveite dela, não é? Dessa doença. E, portanto, que acham que tem remédio milagroso, e isso é terrível. E nós estamos a ver isso, não é? Os brasileiros, coitados, estão a ver isso com o Bolsonaro, os americanos estão a ver isso com o Trump. E tu vais dizer o quê? Que os milhares de pessoas, as milhares de pessoas que votaram no Bolsonaro ou que continuam a apoiar Bolsonaro na rua, as milhares de pessoas que continuam a apoiar. Por acaso, felizmente, hoje acho que parece que o Trump levou uma porrada nas sondagens, mas continuam a apoiar no Wyoming e por aí fora, e as pessoas que têm em Portugal continuam a apoiar os Chegas e essas coisas são todas burras. Não, não são. São pessoas que vivem em democracia e que têm direito à sua expressão e que têm direito à sua forma de pensar. Cabe-nos a nós, voltando aos artistas, ter o cuidado de fazer com que essas pessoas percebam que não estão no caminho certo, não é? Pronto. Mas sem impor, não é? Acho que o artista que impõe alguma coisa não é artista. Porquê, já agora? Porque a arte não deve ser imposta. A arte deve ser consumida, deve ser experimentada, deve ser vivida e depois só depois é que tu deves refletir sobre ela. Eu dou-te um exemplo. Eu fiz o meu liceu, tive alguns professores muito interessantes, mas outros professores extremamente desinteressantes. E grandes nomes da literatura portuguesa, como o Pessoa, o Eça, o Humberto de Cantal, Floriano de Espanca, eu só descobri depois de terminar o liceu. E, portanto, porquê? Porque na altura do liceu eu não experimentei, não vivi, não consumi, não tive nenhuma sensação com aquilo. Mais tarde vivi, consumi, experimentei, queria como uma droga, não é? Portanto, e só depois é que eu posso dizer, ok, cultura é bom ou não é? Não é? É um bocadinho como a sopa, não é? Os miúdos, tu dizes comer sopa é bom, e insistes com os miúdos a comer sopa. Não é? E o miúdo, se calhar, só vai perceber que sopa é bom quando tiver 18 anos, porque está a fazer uma dieta e quer estar magrinho para ir para a praia. E não percebe que não é por estar magrinho para ir para a praia que tem que comer sopa. Não, tem que comer sopa, sopa é fantástico. Mas a sopa, de facto, não é tão cativante como um gelado do Häagen-Dazs ou um hambúrguer do McDonald's, não é? Portanto, leva tempo. E a cultura é um bocado isso. Eu acho que nós, em Portugal, e de uma forma geral no mundo, temos tendência a pôr a carroça à frente dos bois. Eu lembro-me, aos anos atrás, ver um fantástico programa que havia na RTP2, que era o Acontece, com um jornalista fantástico, que agora não me lembro o nome, mas era um jornalista que tu deves lembrar. É o Carlos Pinto Coelho. Carlos Pinto Coelho, claro. Super gozado pelo ano, mas é fantástico. Carlos Pinto Coelho era um jornalista fantástico. E quer dizer, não o conheci pessoalmente, mas como jornalista, e aquilo que eu via no Compensa era fantástico. E era um programa sobre leitura em Portugal. E o debate era o mesmo, que é, Portugal as pessoas leem pouco, não leem mais, isto estamos nos anos 90. Não havia internet, não havia nada, não havia audiolivros, não havia nada. E nesse programa, o painel desse programa era uma editora, que eu não me lembro quem era, um escritor e o Carlos Pinto Coelho. E a editora disse, com muita graça, em género de provocação, mas com muita graça, ela disse: Ah, e na altura estava a começar o fenómeno do Saramago. O Saramago tinha acabado de ganhar o Prémio Nobel. E, portanto, o Saramago veio para Portugal e lembro-me do Saramago, as pessoas têm memória, mas como a Simone, o Saramago foi recebido em estações de comboio, com pessoas, com cartazes, não sei o quê, tal como a Simone quando veio do Festival da Canção. E havia a moda das livrarias, das lojas de móveis que tinham os livros todos de Saramago e o livro não existia lá dentro, portanto só havia o, como é que chama? O quê? A coisa do livro, A lombada? a lombada, e, portanto havia móveis que eram vendidos com a coleção toda de Saramago e os livros não estavam lá. Portanto, estava a acontecer como estava a começar o fenómeno de Saramago. E nesse debate, a editora disse com muita graça, uma coisa ingênua, provocação, disse: Bem, vamos dizer o contrário, vamos dizer que ler não é para todos. O ler não é para todos, até só para alunos. E se nós começarmos a defender isto, pode ser que amanhã as pessoas vão querer ser todas inteligentes. Vão dizer, pá, vamos todos comprar livros. Porque ler não é para todos, portanto, tem que ser inteligente. E a verdade é que passado um ano estava a acontecer o fenómeno do Saramago, e portanto as pessoas tinham todos a coleção do Saramago, e mais da metade das pessoas nunca leu sequer metade do Saramago, nem o Convento, nem Mensagem sobre a Cegueira, que é um livro fantástico para ler agora, nesta altura. Mas o Memorial do Convento, que toda a gente falava do Memorial do Convento, mas a maior parte das pessoas nunca tinha lido. Mas isto para dizer que é isto, que é. O artista também tem que ser um bocadinho um ilusionista, não é? Um bocadinho brincar com a ilusão da realidade, não é? A realidade é esta agora, então bora fingir e brincar e tirar uns coelhos da cartola. Só pegarem no Saramago, porque eu por acaso li o Ensaio sobre a Cegueira durante a quarentena. É um grande livro. É um excelente livro, mas é um livro, não sei do que te recordas do livro, mas foi interessante lê-lo nesta altura só porque aquilo começa e às tantas tem partes que são muito deprimentes no sentido em que são muito descritíveis de uma certa miséria e podridão a que aquele mundo chega. Mas só que no fim, apesar de ser um livro bastante pesado, no fim a sensação, até pensei, até foi bom ler na quarentena, porque o que tiro do livro é, ao menos não chegámos a este ponto, porque aquilo é Sim, mas forte. olha, quando o Saramago escreve o livro, penso eu, ele não pensou no, numa pandemia. O livro é uma metáfora, não Sim, é? sim, sim, sim. Sobre a cegueira dos homens. Ele, por acaso, tem como pano de fundo, na narrativa do livro, uma pandemia. Mas ele não é a pandemia. É engraçado leres agora, porque agora tu vi. Mas, infelizmente, eu até acho que o cenário que ele traçou. Nós não o estamos a viver em Portugal, não é? Sim. Mas é o que é engraçado no Saramago e em todos os grandes autores é o lado quase visionário que eles têm de. Parece que eles nasceram com. Lá está, falando tecnologicamente, com um chip à frente, com uma atualização que nós não temos, não é? Portanto, eles nasceram uma coisa à frente, portanto, eles veem à frente. E é muito curioso, porque o Saramago, como essa metáfora, tu tens a jangada de pedra, não é? Quer dizer, ele com a jangada de pedra estabelece o que é a Europa, não é? E, portanto, já brinca metendo os países latinos, os países periféricos, Espanha e Portugal, como os grandes países do mundo, não é? Que a verdade é que o foram, porque descobriram o mundo e deram mundos ao mundo, mundos ao mundo. e que até cerca de 3 meses atrás estavam de facto à frente do mundo, nomeadamente Portugal, não é? Quer dizer, eu sou do tempo em que eu viajava, não é? Eu sou italiano, portanto, eu vivo em Portugal há 35 anos, mas eu sou do tempo em que viajava muito. Eu fiz os primeiros interrails com 14, 15 anos, 16, 17 anos, aliás, que era quando se podia começar a fazer o interrail. E quando eu dizia a alguém que eu vivia em Portugal, as pessoas diziam: que zona de Espanha é essa? E até 3 meses atrás, Portugal era o grande destino de um nova-iorquino, de um paulense, de um berlinês, de um austríaco, de um canadiano, porque era Portugal, é o que era, quer dizer, o Avilés, a movida da noite. E de repente parou, parou. E Portugal, para nós portugueses, porque eu já me considero português, que andamos na rua, não é? Quer dizer, Portugal, o rio continua ali, não é? Castrém continua ali, está, é tudo fechado. A rua já não é cor-de-rosa, não é vermelha, é a rua que é. É a rua que eu conheci dos bares das meninas, quando nós íamos lá, o antigo Jamaica. Eu sou dos anos 80, sou velho, não é? Portanto, o Jamaica não estava na movida, não é? A Jamaica eram marinheiros, bêbados e prostitutas, não é? Hoje, e até temos a pandemia, era um sítio da moda, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Isto é tudo tão efêmero, quer dizer, não, as pessoas vivem demasiado. E se nós olharmos para a história, a mim o que me assusta da história é alguma repetição de coisas que não deviam voltar a repetir-se, não é? Os ismos a mim, e é inevitável que os ismos venham aí, estão a vir em força, os populismos estão a vir todos em força, porque a malta está descontente com a democracia, a malta está descontente com a doença da democracia, com a corrupção, com a violência, com a droga, com isto, com aquilo, com a falta de direitos civis, o Floyd agora nos Estados Unidos, quer dizer. Mas, por exemplo, mesmo estes motins que tu tens nos Estados Unidos não é novo, quer dizer, há 10 anos atrás tiveste o caso de Los Angeles. Quer dizer, não é, é, não devia ser normal, não devia ser. E isto é que a mim me assusta, é porque as coisas continuam a acontecer. E eu acredito, infelizmente, que nos próximos tempos os ismos vão ter uma grande força e vão se sobrepor à democracia, que, por mais doente que esteja, é o melhor sistema que a gente possa ter, não é? Por exemplo, nós não poderíamos estar aqui a falar um com o outro se não vivêssemos em democracia. Eu não podia estar a dizer os disparates que estou a dizer, e tu os teus, se não vivêssemos em democracia. É verdade, mas é, sabes que eu também penso muitas vezes nisso, e o que me faz mais confusão é pensar que provavelmente passaremos por uma fase de ismos muito, muito grande, continuando o que já está a acontecer ao redor do mundo agora, e provavelmente voltamos outra vez à democracia, porque gradualmente os sistemas começam a. Pronto, as pessoas começam a ficar descontentes, mas pelas boas razões, entre aspas, porque já não estão a gostar dos ismos. Depois voltamos à democracia, depois daí a umas décadas voltamos a isto outra vez, e há um ciclo sem fim de caos e de. Enfim, nem sei o que pensar em relação a esse futuro tão incerto. Mas é inevitável, quer dizer, não é nada de novo. E se olhares para a história mais recente ou menos recente, é normal que isso aconteça. Acho que não. Acho que o mundo não se pode dar ao luxo outra vez de um conflito mundial. Não quer dizer que não esteja na mesa de muito boa gente, mas duvido que aconteça. Mas, de facto, neste momento nós vamos viver um período muito negro do que é o pensar a vida, do que é pensar a sociedade, do que é pensar o que estamos a viver uns com os outros. Porque depois é normal que as novas gerações que nascem, nascem neste marasmo, não é? Neste caos. E, portanto, e como nascem neste marasmo e neste caos, também não estão muito preocupadas em ver o que está para trás. Que é normal, quer dizer, eu só soube o que era o 25 de Abril, no final do liceu, e estava no 12º ano, não é? Portanto, eu aprendi o que era o 25 de Abril pelos cânones de uma sociedade que me dizia o que era o 25 de Abril. Depois é que eu percebi o que é que era, não é? Quer dizer, que tu não podias dar um beijo na rua, que tu não podias andar de mão dada com alguém, que tu não podias acender um cigarro na rua com um isqueiro porque havia uma indústria que fomentava os fósforos e, portanto, havia uma lei que te obrigava a não fumar debaixo de telha. Mas tu dizes, mas tu vais agora armar-te em velho e em chato e dizer isso aos miúdos? Pá, não. Por mais que tu digas, os miúdos também não vão querer saber. Faz parte. Como eu, quando fui miúdo, também não queria saber. E, portanto, inevitavelmente, as coisas vão acontecer, vão ser drásticas, vão ser terríveis. E daqui a 20, 30 anos vamos ter dois putos no Zoom, como eu e tu agora, a dizerem, pois, há 20 e 30 anos, havia uns gajos que diziam estas coisas. E os putos que tiverem a ver, dizer, epá, grandes cotas, grandes chatos. É normal, faz parte. Não, é terrível, porque a história devia-nos ensinar, devia-nos educar, mas não faz. A história não nos educa, não nos ensina. As pessoas mal sabem o que é que comeram ontem, quanto mais o que é que aconteceu no 25 de Abril. Mas a verdade é que o 25 de Abril trouxe toda uma liberdade, trouxe toda uma série de coisas. Mas tu vais dar o quê? Uma seca ao miúdo e explicar o que é o 25 de Abril? Não, porque o miúdo vai dizer, epá, mas eu, para mim é inconcebível hoje em dia dar um beijo. Claro que eu vou dar um beijo da minha namorada na rua, quer dizer, ela faltava, ou se quiser acender um chá, acende, desde que seja consumista e que não. Pá, e tu dizes, pois, mas na altura tu ias dentro. E na altura, se estivesses no Zoom com o Rui a dizer estas coisas, havia uns gajos que estavam a observar e que se achavam que eu tivesse dito uma coisa que não sei quê, agora no final do Zoom, ou mesmo durante o Zoom, estavam a tocar aí à campainha e eu ia para Caxias com água até aqui e ratos a passarem. Mas tu vais dizer isso a um puto hoje em dia, porque não te liga, não quer saber. O que é normal, eu não tenho nada contra, percebes? Não tenho o discurso dos velhos, de tem que aprender. Não, é normal, faz parte. Esses putos só vão perceber daqui a 20, 30 anos, quando sofrerem na pele os ismos que infelizmente vamos viver agora. Agora, eu, enquanto artista e enquanto cidadão, agora até mais como cidadão, sei alguma coisa, cabe-me a mim estar sempre alerta e mandar alertas. Depois, tenho a noção que esses alertas fazem muito pouco, né? Porque a malta não está por aí, né? Quer dizer, o que tu vais dizer? Tu vais dizer aos miúdos que estavam no Cacho de Areia à noite com as litrosas, olha, no tempo do 25 de Abril, vocês nunca podiam estar aqui juntos. O que tu lhes podes dizer é, por causa do Covid, é por causa do vírus, vocês deixaram de frequentar um Cacho de Areia. Então pensem que havia antes do 25 de Abril uma espécie de Covid. Pronto, talvez, lá está, isso é o lado do artista, é brincar com isso. Porque se tu entras a matar numa de velho e coisa e tal, e moralista e não sei o quê, pá, os miúdos, não quero dizer. E têm todo o direito a não saberem. Mas sabes que eu não acho que é só uma questão moralista. As conversas já estão muito pessimistas, mas é que eu não acho que seja uma questão moralista no sentido em que eu também nunca vivenciei o Holocausto para duvidar dele ou para saber que foi uma coisa horrível, percebes? E acho que tudo o que tu estás a descrever é apenas a forma como que caracteriza a nossa sociedade como egoísta e inconsciente. E eu não estou a dizer que os miúdos deviam estar a. Deviam conhecer, mas deviam ter pelo menos um bocadinho de noção. Isso, eu sinto que a minha geração teve um pouco, pelo menos as pessoas que eu conheço, mas lá está, isto também tem a ver com as bolhas em que as pessoas vivem. Mas é muito triste que numa época em que há tanta informação que as pessoas não saibam o mínimo, não é? E voltem aos ismos, é uma coisa que me faz muita Mas porque confusão. a informação é dada, a informação a todos os níveis, sejam institucionais ou nas plataformas, nas redes sociais, é sempre manipulada. E, portanto, a informação nunca te é dada, é como te digo, não é? Só soube o que é que era o 25 de Abril, ou acho que sei o que é o 25 de Abril, muito depois de terminar um liceu e perceber e ter noção de onde estava inserido e em que país é que estava a viver. Porque também a verdade é que eu fui muito manipulado na escola. Na altura eu não tinha, portanto, as plataformas e as redes comunicacionais e as redes sociais que nós temos agora. Mas de facto era manipulado também à minha maneira, não é? Portanto, e portanto é normal que, ou seja, um cidadão que tenha direito a levantar o dedo e que saiba que tem o direito a levantar o dedo e que questione coisas é um cidadão perigoso para todos os poderes, não é só para os ismos. Mesmo para a democracia é perigosíssimo. Não é? Um cidadão que levanta o dedo e que diz, epá, mas eu acho que, epá, é perigosíssimo. Portanto, o que é importante é que haja uma certa letargia, não é? E, portanto, a malta esteja envolvida nesta letargia. Portanto, agora é o caso da Madeleine Kane. Madeleine Kane, É, McCann, sim. é a retoma do futebol. Foram os calhaus contra o autocarro do Benfica. É o outro que foi absolvido de Alcochete. É o Ventura que manda umas bocas. Portanto, há toda uma série de desinformação, ou mais informação, de informação que não interessa para ninguém e que não se fala do essencial, mas que te cria a tal letargia nas pessoas, não é? E, portanto, as pessoas andam ali no limbo. E as pessoas andam a discutir o Ventura, o Maria Vieira, o Benfica, o Pinto Costa ganhou outra vez, e as pessoas não discutem o que é o essencial. Isto não é a teoria da conspiração, isto está provado, quer dizer, não sou eu que o digo, são sociólogos, pessoas ligadas a comunicação, não sou eu que o digo, não sou eu que agora tive uma ideia fantástica, não. Eu próprio sou desinformado, quer dizer, assumo-me como desinformado, mas não me acho acima da média, portanto, acho que sou desconfiado, mas continuo a ser desinformado, portanto. E nós vivemos neste limbo, não é? E, portanto, porquê? Porque este limbo interessa-me a vários e muitos poderes que infelizmente gravitam à volta daquilo, do ideal da democracia, não é? E a democracia também é isto. Portanto, eu continuo a defender a democracia com unhas e dentes, acho que é o único sistema no qual nós nos podemos reger e viver, mas não tenho a ilusão de achar que a democracia é um regime perfeito. Não, não é. É todo. Mas dentro dos regimes políticos, intelectuais, económicos que nós temos, acho que ainda é o possível, não é? Portanto, prefiro saber que sou enganado sistematicamente por uma rede social, mas que continuo a poder exercer o meu direito de voto. Prefiro isso do que ter uma censura. Digo, não há rede social, não há. Não, prefiro ter umas baboseiras na rede social e saber que aquilo são baboseiras, mas saber que no dia da eleição posso ir lá votar no meu. Sim, tens a tua capacidade de escolha intacta. Base. Sim. Intacta nunca será, porque já Não, nunca escolhe. sim. Nós Dentro do leque. vamos sempre escolher em função daquilo, da influência do momento. É inevitável, é inevitável. Nós hoje somos. Lá está, é esta coisa do movimento que agora temos, e com toda a justa causa, basta ver as imagens do desgraçado que morreu no joelho do outro. Mas a verdade é que aquilo é um problema endémico da sociedade americana e de uma sociedade que não é só americana. O racismo em Portugal não é só americano. Temos violência policial aqui, mas também temos desgraçados de polícias que levam com violência. Também não se fala disso, não é? E devia-se falar. Coitados, há muitos polícias e bons polícias em Portugal, eu conheço alguns, que diariamente sofrem na pele um sistema que não os ajuda, pelo contrário. Basta saber que há muitos agentes da PSP que têm que pagar a sua pistola, o seu uniforme, o seu carro, não é? E que se a gente de repente liga, olha, tem uns ladrões em casa, eles vêm, mas estão a pagar a gasolina do carro deles. Isto também não se fala. Certo? Com isto eu não estou a justificar de todo a violência policial. Mas não é fácil de ser polícia nos dias de hoje também. Isso também não se fala. E há muitos ismos que se aproveitam disto, né? Que é, bora pegar no descontentamento de polícias, no descontentamento das minorias, no descontentamento das maiorias, e vão-se aproveitando. Para mim, o que é grave é, neste excesso de informação ou desinformação, há uma série de gente que acredita nesses ismos. E que vai ser preciso 20, 25, 30, 40, 100 anos para dizermos que Auschwitz foi um erro. Levou quase 100 anos, ou 60 ou 70. Não é? E há gente que ainda hoje acredita, acha que o Holocausto não existe, que não existiu. Isto é o mundo que nós vivemos e a desinformação onde nós estamos inseridos. Mas, continuo a dizer, eu prefiro viver num regime democrático onde eu possa pôr em causa a informação que me está a ser dada e a desinformação, ter a noção de que estou a ser desinformado, do que um regime não democrático. Portanto, apesar de tudo, não estamos mal. Estamos bem, a gente ainda pode ir para o Facebook a seguir quando tu puseres isto, não sei em que plataformas vais pôr, alguém vai dizer, é pá, aquele gajo é acionário, ou aquele gajo de esquerda, não sei. E eu posso contestar e não sei o que, e depois a gente sabe que aquilo não tem direito ao contraditório, portanto, e que vai ser manipulado por esta agência ou por aquela, mas prefiro isso do que ter uns gajos agora que me toquem à porta e me digam agora vai para Caxias, porque você falou demais. Ah, claro, claro, exatamente. Então, olha, só para terminar, já que tu és um animal do teatro, queria te perguntar se gostarias de recomendar alguma peça escrita, alguma peça que esteja editada que tu aches que seja muito importante que as pessoas conheçam. Eu acho que as pessoas devem. Eu não sou ninguém para aconselhar, seja o que for. Eu acho que as pessoas devem consumir cultura e a cultura passa por uma série da Netflix, passa por uma peça de teatro, passa por o hit do momento ou souvenir que compras numa viagem que fazes no Alto Alentejo. As pessoas devem consumir cultura a todos os níveis. E se as pessoas não. Porque vão ser pessoas muito mais interessantes, muito mais visionárias, muito mais felizes do que só pensarem que o mundo é a comida que te é posta no prato e pronto, e acabou, e a refeição, e é o trabalho que tens, das 9 às 5 e está a dar. Acho que a vida é muito mais do que isso. E a cultura tem esse papel. Tu leres, portanto, tu lês uma peça de teatro, lês um romance, estamos a falar um bocado do Saramago, lês um livro do Saramago, tu estás até às 4 da manhã, conseguires ler, ou o livro de Saramago, ou o Diário do Banana, que os miúdos lêem agora, tu estás a ler uma coisa que alguém escreveu, um cérebro que concebeu artisticamente aquilo. É um momento muito, muito, muito incrível da tua vida, porque tu abres o teu córtex, o teu cérebro, para outras coisas que não são o dia a dia. Portanto, mesmo que as pessoas não vão ao teatro, mesmo que, sei lá, a pessoa. Eu dou um exemplo, eu gosto de fazer analogia com o desporto, não é? Um grande golo do Ronaldo não acontece por acaso, não é? O Ronaldo está desde pequenino trabalhar naquilo artisticamente. E havia 10 Ronaldos no Sporting, mas só temos um Ronaldo. Porque tem um talento, porque tem qualquer coisa. E aquele maravilhoso gol que ele marca, ou o Messi, ou whatever, o Félix agora, não é? Ou o gajo que faz um feito fantástico, subiu um prédio e que fez. Ah, são pessoas que artisticamente têm qualquer coisa para dizer. Agora, acima de tudo, é perceber que a arte não é uma coisa. É como a sopa, de facto. Tu não comes as primeiras 3 garfadas, 3 primeiras colheres de sopa e achas fantástico. Mas ao fim da quarta, começas a perceber que aquilo é bom e começas a sentir a tua alma, o teu corpo a ficarem melhores. E a arte tem que ser isso. A arte é isso. É qualquer coisa que te transcende como ser humano, não é? Aliás, a nossa primeira grande manifestação artística, quando nascemos, ainda hoje, com todas as técnicas que há, não é? Há a pombinha no rabo do obstetra que te tira da barriga da mãe e a criança tem que fazer um grito, não é? Se não der um grito, tem um problema, incubadora com ela. Essa é a grande manifestação artística, porque nós nascemos com arte em nós, está inata. Nós temos necessidade de desenhar, de representar, de cantar. Quando somos pequeninos, o que é que nós fazemos? Tu agora fazes polícia, eu faço não sei o quê, tu fazes não sei como é, e nós inventamos. Tu és isto e tu és aquilo. Estamos constantemente a representar. Ou fazemos desenhos, ou cantamos, ou só adormecemos porque o nosso pai ou a nossa mãe está ali a cantar. Nananana, não é? Portanto, artisticamente nós precisamos disso. E é como hoje em dia, não é? Nós entramos para um carro, a primeira coisa que fazemos é ligarmos o rádio e o carro. Ninguém, quando entra para um carro, qual é a primeira coisa que faz antes de ligar a ignição? ou quando liga a emissão, liga a estação de rádio. Não é? E muitos de nós nem sequer ouvimos rádio, não é? Mas ouvimos música, ouvimos. Nós temos, mais nós, quando vamos ao supermercado, nós compramos o quê? As coisas que os olhos também comem, não é? As coisas têm cor, as coisas que têm não sei o quê, não é? Porque é que as crianças têm mamã, não é? Querem chocolate, não sei o quê, não é? Portanto, nós artisticamente precisamos da arte. Portanto, mais do que ler uma peça de teatro, acho que acima de tudo as pessoas devem, respondendo concretamente à tua pergunta, devem procurar a arte como uma procura de felicidade e de preenchimento das suas vidas. Porque se viverem só as suas vidas como vivem, vão ser absolutamente infelizes. É o que eu acho. Foi esta a conversa, foi uma ótima oportunidade para falar com o Marco sobre alguns temas que também surgem nas conversas que vamos tendo no Artec e se tiver novidades depois sobre isso também obviamente que falarei aqui neste podcast sobre as eventuais coisas que o Artec poderá estar a preparar para a próxima temporada ou não. Isso pronto, isso agora só o futuro dirá. Mas foi uma conversa muito interessante e eu hoje não quero estar com grandes conclusões. É verdade que eu digo isto quase sempre e depois faço o contrário, mas hoje vou ser mesmo curtinho porque não há muito para dizer. Acho que já a conversa foi cheia de conteúdos e de temas para pensarmos um bocadinho. Muitos deles não muito otimistas, mas faz parte, não é? Estamos todos aqui. Também temos de lidar com as coisas más que nos rodeiam. Mas sinto que a conversa pode ser interessante até para discutir algumas coisas que de facto nos tocam a todos. E por isso aqui vos deixo e obrigado por terem ouvido este podcast. Se gostaram, façam o favor de deixar o vosso feedback na plataforma onde o ouvem. E subscrever, se ainda não subscreveram, partilhar com os vossos amigos e estejam à vontade para mandar sugestões para as redes sociais do podcast, Podcast Abismo, tanto no Facebook como no Instagram. E o e-mail é podcast.abeiradoabismo@gmail.com. E vamos ter mais 3 episódios até ao fim desta temporada, mais 3 grandes conversas que espero que sejam do vosso agrado. E se tiverem sugestões, lá está, não se esqueçam de as enviar. E por isso, daqui é tudo. Muito obrigado e bem-ajam. À beira do abismo.